tem seu nome. Como tudo que é lindo de ver, como ouro, pratas e brilhantes, como um raio de sol, vou tocar você. Na barra uma turmalina vira o chumelina, brilhando o farol. E nessa rima eu vou te amando, me despetalando como um girassol. Que vive sempre apaixonado pelo canto alegre de um roxinol. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Cantador rasta poeira, vem ser meu par. Dança comigo essa canção, brinca de estrela bem perto do coração. Me sinto ao teu lado agora, não vejo a hora de te abraçar. Espalhando minha emoção em tocar teu corpo com a minha mão, deixando explodir o desejo de lhe dar um beijo nesse São João. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Cantador rasta poeira, vem ser meu par. Dança comigo essa canção, brinca de estrela bem perto do coração. Seu nome, como tudo que é lindo de ver, como ouro, pratas e brilhantes, como um raio de sol, vou tocar você. Na barra uma turmalina vira o chumelina, brilhando o farol. E nessa rima eu vou te amando, me despetalando como um girassol. Que vive sempre apaixonado pelo canto alegre de um roxinol. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Cantador rasta poeira, vem ser meu par. Dança comigo essa canção, brinca de estrela bem perto do coração. Me sinto ao teu lado agora, não vejo a hora de te abraçar. Espalhando minha emoção em tocar teu corpo a minha mão, deixando explodir o desejo de lhe dar um beijo nesse São João. Pula, pula essa fogueira.